prontinho. Tudo certinho. É, e essa letra é legal, hein, cara. O pessoal só falar mal de mulher, né? Tem que é discriminação, né, meu? Tá por aí. Também as mulheres são discriminadas, né, meu? Será que você pode fazer do estúdio, gravando, por favor. Não vou dizer que todas são inteligentes, mas eu penso que homem ou mulheres têm defeitos. Não se mede uma pessoa pela cor do seu cabelo, tanto loiro como negro, não tiro eu respeito. Um homem que dá valor às mulheres de verdade, em vez de criticar, devia mostrar as qualidades. As mulheres têm história e disso você esquece, ou só loira burra é o tipo que você conhece. Pense em algo em maravilha, Zezé Mota e Hortência, Benedita, Erundina, coloque a mão na consciência. Não perca seu tempo pensando em ser um ricardão, respeite o seu semelhante, abra o seu coração. Então, preste atenção nessa sua babaquice, racismo é burrice. Como você mesmo disse, dê a sua ignorância um leve toque de amor e note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador, e note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador, e note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador, e note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador. Isso não quer dizer que eu vá correr atrás de loiras por aí, mas se o amor pintar, também não posso fugir. E o dia de amanhã não sei, por isso nunca digo, dessa água não beberei. Certos rappers encaram mulheres como objeto, ignoram sua força, doçura e afeto. Acho que isso é complexo, ou não sei qual é que é, ou esqueceram que a mãe de todos também é mulher. Janis Joplin, uma loira que tinha a voz negra, que encantou o mundo inteiro com talento e beleza. Quem a viu cantar jamais se esquece, ou é só loira burra, o tipo que você conhece. Se você é mais um pensador, não me leve a mal. Nunca digam que mulher é tudo igual. Pare pra pensar se realmente é pensador, e note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador, e note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador, e note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador, e note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador. Um homem que dá valor às mulheres de verdade, em vez de criticar, deveria mostrar as qualidades. As mulheres têm história e disso você esquece, ou é só loira burra, o tipo que você conhece. Pense em alguém maravilha, Zezé Mota e Hortência, Benedita, Erundina, coloque a mão em sua consciência. Não perca seu tempo pensando em ser um ricardão, respeite o seu semelhante, abra o seu coração. Então, preste atenção nessa sua babaquice, racismo é burrice. Como você mesmo disse, dê a ignorância um leve toque de amor e note que as mulheres também têm o seu valor. E note que as mulheres também têm o seu valor. Pare pra pensar, pensador. E note que as mulheres também têm o seu valor.